El Shaddai, sete produções didáticas e ecológicas, apresenta História do Paraná, segunda parte. Das matas, este mundo novo, heróis fizeram despertar, para adorá-lo e engrandecê-lo e não parar. E não parar. Que nós, herdeiros desse povo tão nobre, herança hemos de dar. Ode ao Paraná. Silveira Neto. Nesta segunda etapa de nosso trabalho sobre a história do Paraná, comentaremos e discorreremos fatos de relevante importância para a compreensão de como surgiram alguns municípios paranaenses e por que nossas paisagens são visualizadas desta forma atual e que são inerentes ao processo de colonização e exploração, adquirindo caráter político, econômico e social diferenciados. Falaremos sobre os primeiros desbravadores, bandeirantes e aventureiros que embrenharam-se no mato e foram configurando a extensão territorial que possuímos. Com vasto embasamento, trazemos à tona o modo de vida, a atividade mineradora, a selvageria e a violência com que processaram-se as conquistas. Também abordaremos as manifestações culturais e de cunho religioso, a exemplo, nossas reduções, que foram gigantescas obras em prol à civilização. E em breve análise, tentaremos explicitar os heróis e os vilões de nossa história, embora muitos se confundam. O início da ocupação e colonização. Como vimos anteriormente na primeira parte desta série, através do Tratado de Tordesilhas, nosso país ficou dividido em dois: a parte oriental, pertencente a Portugal, e a parte ocidental, pertencente à Espanha. Portugal, por sua vez, subdividiu as terras de sua posse em 15 capitanias, as quais novamente foram subdivididas em lotes de poucas léguas, denominadas sesmarias. O Paraná, por ter sobre ele o meridiano de Tordesilhas, também foi cortado em duas porções. Uma de domínio espanhol, a oeste, e a outra de domínio português, a leste, os quais avançaram pelo litoral. Sobretudo, os espanhóis possuíam a maior área de influência em nosso território. Mas o simples fato de Portugal e Espanha terem distribuído entre eles as terras brasileiras não significou que tivessem tornado seus donos definitivos, pois na época das conquistas, os legítimos donos desse território eram os indígenas. Houveram, então, várias disputas e batalhas entre eles e os colonizadores europeus, sendo que o primeiro estava apenas defendendo o seu território e família. Dado o momento inicial da ocupação portuguesa do Brasil, o único produto de valor comercial na Europa que se tinha conhecimento existir em nosso país foi o pau-brasil, árvore de aproximadamente 15 metros de altura, da qual extraía-se uma tinta de relevante importância para tinturarias. Os indígenas não compreendiam o porquê do homem branco vir de tão longe para buscar o pau-brasil. Esta exploração dava-se de forma rudimentar, gerando grande depredação da natureza. Algumas vezes, os índios ajudavam na tarefa, tendo em troca apenas alguns objetos ou quinquilharias pertencentes aos brancos. Este tipo de atividade não fez surgir estabelecimentos nem povoados. O pau-brasil deixou de ser bom negócio a partir de 1530, quando as matas estavam praticamente esgotadas, dadas as más técnicas utilizadas para exploração. Todavia, esse produto continuou sendo exportado até o início do século XIX. Após 1530, a posição de Portugal com respeito ao Brasil havia mudado, e o rei estava certo de que só poderia exercer domínio sobre a colônia se surgissem núcleos permanentes de povoamento e defesa do território, e também pelo objetivo de organizar expedições em busca de riquezas minerais. Isto seria muito bom para a coroa portuguesa, visto que seu comércio com o Oriente e as Índias estavam enfraquecendo. Mas o que fazer e qual atividade adaptaria-se melhor ao Brasil? Então, convencionou-se a cultura da cana-de-açúcar, por existirem grandes extensões de terra para cultivo e pela fácil adaptação ao clima tropical brasileiro. Também decorria do grande valor comercial e experiência de Portugal como produtor de açúcar em suas ilhas no Atlântico. Na exploração do pau-brasil, os índios haviam colaborado sem hostilidade, mas no cultivo da cana, devido a imposições e cuidados que requer a agricultura, necessitou-se de disciplina e organização, o que em breve tempo fez generalizar a escravidão dos índios. Com isso, a partir de 1570, estava legalizado aprisionar e usufruir do trabalho escravo destes homens tidos como selvagens. A comercialização e o tráfico de escravos indígenas foi tão lucrativo que mais tarde, por consequência, seriam organizadas grandes expedições para encontrar e capturar indígenas pelo interior de nosso país. Foram elas grandes contribuidoras para a expansão de nosso atual território nacional. Muitas vezes, o comércio de escravos indígenas era mais rentável que a mineração do ouro e da prata, por motivo das dificuldades existentes e carestia de equipamentos para o serviço. Sabe-se também que para organizar uma expedição deste tipo, necessitava-se de muito dinheiro para a compra de armas, ferramentas e mantimentos. Paraná, a conquista pelos portugueses. Os portugueses, por consequência do Tratado de Tordesilhas, eram os possuidores da costa marítima paranaense. Entretanto, a primeira notícia sobre este litoral nos é dada por Hans Staden, um alemão aventureiro que veio ao Brasil através de um navio espanhol, que tinha por destino o Rio da Prata, mas, devido às forças da natureza, foi forçado a aportar-se em Superagui. O navio corria riscos em meio ao temporal. Este acontecimento data de 1549. Momentos após o naufrágio, uma tribo de tupiniquins a cercou da embarcação, embora não representassem perigo nem inimizade. Na ocasião, Staden também teve contato com luso-portugueses da capitania de São Vicente. Estes estavam praticando o escambo, ou a troca, na região. Desde o final do século XVI, já haviam expedições à procura de índios por todo o litoral da capitania. O grande interesse da ocupação portuguesa foi a procura do ouro e escravização indígena, os quais constituíram grande força de trabalho para a edificação e estabelecimento dos portugueses na região de Paranaguá e do primeiro Planalto Paranaense. No ano de 1585, por existir uma escassez de mão de obra e por necessitar de uma renovação de seus escravos, a Capitania de São Vicente exige que o capitão-mor vigente organize bandeiras para a procura e captura dos índios carijós, situados na parte sul de nosso litoral. Até mesmo Gabriel de Lara, que foi capitão-mor de 1660 a 1682, participou destas expedições predatórias aos Carijós, antes de fixar-se em Paranaguá. A penetração portuguesa em nosso estado deu-se através de Cananéia, no período de 1501, sucedendo após o Superagui e norte da Baía de Paranaguá, onde realizavam a rota pelo Canal do Veradouro. Embora não possamos precisar a data inicial do povoamento efetivo nessa região e nos planaltos correspondentes, sabemos, no entanto, que, guiados pelo desejo e ambição de encontrar ouro, vicentinos e cananenses intensificaram as navegações e a procura das riquezas minerais que o território ao sul da capitania de São Vicente pudesse oferecer. Assim, as terras de Santana, com suas baías e ilhas, representavam pontos estratégicos e apropriados a desenvolverem povoados, sobretudo nas áreas de planície arenosa. Já em 1531, iniciou-se uma bandeira ao interior do país desconhecido pela busca do ouro. A esquadra foi comandada pelo capitão Martim Afonso de Souza, na capitania de São Vicente. Comentou-se que o primeiro a descobrir ouro no Brasil data de 1590. Seu nome era Afonso Sardinha e a localização próximo à vila de São Paulo e Serra da Mantiqueira. Entretanto, há quem diga que Sardinha somente explorou e fundiu ferro. Por volta de 1603, devido aos inúmeros fracassos, sem nenhum resultado positivo quanto à existência do ouro, o governo abriu mão da monopolização das minas auríferas e, através do Regimento de Terras Minerais, a concessão e usufruto dessas minas passaram a ser de posse de seus descobridores. Algumas pessoas tinham receio quanto à atividade mineradora, vistos que os resultados e os lucros seriam incertos. Já a caça ao índio possuía resultados mais positivos e a curto prazo. Os primeiros indícios do ouro paranaense. Os primeiros indícios de minas de ouro que despertaram grandes esperanças por parte dos portugueses figurou-se na região de Paranaguá. Essas expedições exploratórias descobriram jazidas auríferas por todo o litoral, indo de Iguape a São Francisco, estendendo-se até a Serra do Mar. Sobretudo, o início da conquista do território paranaense corresponde às décadas de 1550 e 1560, pela chegada dos primeiros povoadores à Ilha da Cotinga, palavra que na língua indígena significa povoamento de brancos. Sua situação geográfica é bem próxima do continente, o que mais tarde facilitaria avançar terra adentro. Fixaram-se nela pelo receio de defrontar com os índios carijós que habitavam a costa. Em primeiro instante, ficaram lá por sentirem-se mais seguros. Depois, mudaram para Ribanceira, que era um local de terreno mais plano e apropriado para habitar. Nela, existia uma fonte de água nativa e um ancoradouro para embarcações fluviais e marítimas. Os povoadores cotinganos exploraram bem os rios, os sertões e a baía, tendo como meta fundamental encontrar o tão sonhado ouro. Foi quando finalmente realizaram seu objetivo, encontrando este minério em alguns rios, que depois receberam o nome de Rio dos Almeidas, Rio dos Correias e Rio Guaraguaçu, os quais logo denominaram-se como Minas de Paranaguá. Os colonos, percebendo o espírito fraternal dos indígenas e com a pretensão de avançar pelo continente, dão início ao escambo de pequenos objetos, facas, colares, trazendo desta forma uma aproximação do indígena ao branco, o que tornou possível e acelerou o processo de povoamento desta área litorânea, como recôncavos, ilhas e desembocaduras de rios, ou seja, ponto onde termina o rio. O tipo de atividade aurífera nesta região recebe o nome de ouro de lavagem ou de aluvião, e o processo de extração, bateia, o qual se faz por meio de uma peneira que seleciona as areias auríferas ou diamantíferas das que não possuem valor, sendo como uma espécie de lavagem, daí originando a denominação anterior. A notícia do aparecimento de ouro na Baía de Paranaguá correu rápido para outras regiões e capitanias, sem demora. Logo, esta localidade estava cheia de faiscadores e aventureiros, lutando pelo objetivo tão desejado no século XVI. Mas para o trabalho, seja ele doméstico, nas minas ou para o transporte de cargas, sempre o indígena e mais tarde os negros foram de grande importância para que se pudesse realizar atividades incessantes e que requer força. Lembrando que nos séculos XVI e XVII, a população das capitanias não era tão volumosa, muito menos com afinidades para o trabalho pesado e excessivo. Já nas últimas décadas do século XVII, estavam praticamente extintas as tribos de homens livres dos sertões, tanto que os bandeirantes começaram a tirá-los de aldeamentos e das reduções, que comentaremos na sequência. Quando estudamos a mineração aurífera em Paranaguá, nos deparamos com uma interrogação, pois a versão dos cronistas de que essa atividade iniciou-se em 1578 não é verídica, mesmo sendo deste período as primeiras amostras ou pepitas enviadas ao El Rei, como nos conta Pizarro, Vieira dos Santos e outros. Os documentos históricos referem-se como sendo início desse ciclo o século XVII e não o século XVI. Muito embora não podemos afirmar a não existência de aventureiros, moradores de capitanias vizinhas, estabelecidos na região antes de 1646, e tampouco que Gabriel de Lara tivesse sido o primeiro a fixar-se nesta localidade. É lícito afirmar que nos anos de 1585 a 1591 houveram bandeirantes, como Jerônimo Leitão, que percorreu nossa faixa litorânea preiando os índios. Outro exemplo são as terras próximas de Cananéia, região de Paranaguá, que possivelmente tivessem dado início ao processo de povoamento pelos aventureiros paulistas no ano de 1614. Sabe-se também que desde 1549 a 1556, alguns grupos missionários jesuítas já tinham caminhado pelos sertões de Iguape, Cananéia e Paranaguá, até os planaltos da Serra do Mar. Todavia, é importante dizer que os primeiros núcleos de povoamento e estabelecimentos de moradores efetivos, e que originaram a primeira vila, não tiveram como fundadores nem os traficantes com os tupiniquins, nem os preiadores dos carijós, e nem os europeus que aventuraram-se no mato, pois todos estes eram nômades que circulavam de um lugar para outro, em busca de riquezas, comércio, subsistência e moradia. Foi somente com o boato de haver ouro em Paranaguá que migraram pessoas de outras vilas, como de Santos, Cananéia, São Vicente, São Paulo e até do Rio de Janeiro, para alvoroçar nosso estado e gerar o aparecimento de um novo ciclo muito importante para o Brasil e, em especial, para o Paraná. Estas pessoas vinham nas suas canoas, lanchas e almadias, que são embarcações longas e muito comuns na África e na Ásia. Esses povoadores tinham facilidade em chegar às terras litorâneas por conseguirem que suas embarcações atracassem sem grandes complicações nas baías aí existentes, como a de Paranaguá e Guaratuba. As bandeiras. As bandeiras foram expedições de reconhecimento, descrição e exploração do interior brasileiro. eram organizadas desde o século XVI, mas assumindo maior importância no século XVII. O principal núcleo irradiador dos bandeirantes foi São Paulo. Embora não houvesse impedimento de organizarem-se em outros pontos do país, realizavam as expedições em grupos e saíam de suas terras, onde viviam, com elevada pobreza. Eles agiam com extrema violência e sem nenhuma piedade. Existem vários relatos das atrocidades cometidas por eles, como incendiar aldeias, atear fogo em índios e decapitar homens, mulheres e crianças indígenas. Muitos sentiam-se satisfeitos quando provavam o poder de suas espadas de aço. Enfim, grande número de índios foi dizimado e os que restaram vivos eram aprisionados e comercializados como escravos. Eles exerciam diversas atividades nos povoados e nas minas auríferas. Os bandeirantes também causavam atrito com os padres jesuítas, carmelitas e franciscanos que ajudavam e organizavam aldeamentos indígenas, os quais habitavam de forma livre e sem perder os costumes e a cultura que lhes é própria. As distâncias percorridas pelos bandeirantes eram enormes e os caminhos quase inexistentes. Muitas vezes, usavam os caminhos abertos pelos próprios índios, e o único meio de transporte por terras eram os cavalos e as mulas, e por água, as canoas e caravelas. As viagens demoravam muitos dias ou meses, e para isso requeria muito dinheiro na organização de uma expedição. Em meio às matas, que na época eram muito densas e exuberantes, os perigos por eles enfrentados foram inúmeros. Muitos morriam, seja pelas doenças, pelos animais da selva ou pelos confrontos juntos aos indígenas. O alimento dos bandeirantes era tão escasso que existem relatos dizendo sobre muitas vezes que sustentaram-se de vermes de taquara e água de chuvas passadas, que empoçavam-se. Os índios, é claro, eram sempre recrutados para transporte de cargas sobre as suas costas. As bandeiras dividiam-se em dois tipos. Inicialmente, a de prear índios e comercializá-los, e na sequência, a de busca e exploração de ouro e prata. Esses movimentos contribuíram de forma intensa para a ampliação da extensão territorial. Entre as várias bandeiras, merecem destaque a de Núñez Cabeza Vaca, em 1541, Rui Melgarejo, 1576, Jerônimo Leitão, em 1585, a de Jorge Correia, em 1594, Manuel Soeiro, 1595, Raposo Tavares, em 1628, Gabriel de Lara, em 1640, Eleodoro Ébano Pereira, em 1649, entre outros. As bandeiras e o ciclo do ouro paranaense foram grandes responsáveis pelo nascimento de inúmeras cidades, as quais hoje são consideradas municípios históricos e de elevada visitação turística. Quanto à população, devido à miscigenação dos grupos brancos, negros e indígenas, foram cedendo lugar aos mestiços e caboclos. Da ilha para o continente, organização e modo de vida. Movidos pela fé e esperança de encontrar ouro, os povoadores deixam a ilha da Cotinga e fixam-se nas proximidades de Paranaguá. Havendo a necessidade de obterem um teto, começam a derrubar árvores, golpear palmeiras e transportar barro para utilizar como material de construção em suas habitações. Dão surgimento também a uma agricultura de subsistência, caça, pesca e coleta de frutos. Nesse período vigente de povoamento, Paranaguá ainda não possuía o predicado de vila. Consequentemente, não havia governo nem administrador para arrecadar o quinto. Este imposto era a quinta parte do ouro extraído pelos mineradores de aluvião e que remetia-se para a Sua Majestade. Com o povoamento no litoral vicentino de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, Iguape e Cananéia, os luso-brasileiros aproximaram-se da capitania de Santana, situada entre a Baía de Paranaguá e Laguna. Apesar do extrativismo mineral ter sido uma atividade de grande importância para o jovem Paraná e um dos grandes ciclos do Brasil, poucos conseguiram enriquecer. Os habitantes do litoral e do primeiro planalto paranaense não chegaram a ter uma vida de riquezas e fartura. As dificuldades eram muitas. A organização política e o avanço dos colonizadores. Quando chegava ao final o processo de extinção dos carijós dos sertões paranaense e catarinense, os paulistas e aventureiros lançaram-se ao oeste à procura de mais índios pela região de Guairá e, do lado leste paranaense, intensificariam ainda mais a busca pelo ouro. Nos fins do século XVI, época correspondente ao domínio espanhol, dada a união das coroas ibéricas em 1580, quando extingue a dinastia de Aves e inicia-se a dinastia filipina, pelo rei da Espanha, governando Portugal durante 60 anos até 1640. Foi um período em que os limites da região sul do Brasil eram desconhecidos, mesmo tendo sido estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Já com a restauração da monarquia, o governo português procurou estabelecer sua soberania e preencher o grande vazio existente entre a Capitania de Santana e Buenos Aires. Mas enquanto a coroa espanhola possuía em suas mãos toda aquela área, foram empreendidas ainda no século XVI as suas primeiras viagens de exploração pela parte ocidental. Os espanhóis também exploraram Paranaguá, só que para eles com a denominação de Pernagayón, e que na língua dos carijós era Parananguá, mar redondo ou fechado. Inicialmente, ancoraram na ilha do Bom Abrigo, em Cananéia, e depois em Iguape. Os espanhóis, através da navegação, adentraram os rios da Prata, Paraguai e Paraná, chegando a locais propícios para fundarem povoações, como a cidade de Assunção, por exemplo. Entre os anos de 1501 e 1503, as viagens exploratórias de Cristóvão Jaques às costas paranaense teria sido uma das primeiras a ser realizada na Baía de Paranaguá. Há relatos que o Superagui e Iguape, já nos anos iniciais do século XVI, foi habitado por espanhóis, sob o comando de Rui Mosquera. Quanto às incursões de reconhecimento pelos portugueses, registra-se a primeira passagem pela região por Martim Afonso de Souza, donatário da Capitania de São Vicente, a data de 1531. Os espanhóis e as missões jesuíticas. Após Martínez de Irraila, governador do Paraguai, ter viajado pela província de Itatim e haver explorado o rio Paraná, descobrindo o caminho do Peabiru, e por forte relação com as Minas Potosí, em 1545, precisando defendê-la, veio à sua mente a iniciativa do povoamento espanhol pelo ocidente paranaense. Tanto que no ano de 1554, por meio de Vergara, fundou-se o povoado de Ontíveros, à margem oriental do rio Paraná, situada a poucos quilômetros das Sete Quedas. Decorrente das condições precárias, esta povoação seria transferida, em 1554, junto à foz do rio Piquiri e à denominação de Ciudad Real del Guaíra. Entre os objetivos de Irala, quanto às fundações de núcleos de povoamento, estavam o de poder subordinar os indígenas que ali encontravam-se, deter as penetrações ou invasões para o oeste da linha de Tordesilhas e obter um porto marítimo para Assunción no Atlântico, tendo em foco a Baía de Paranaguá. Adelantados e encomiendas. Os adelantados foram conquistadores que possuíam bens e capacidade de ocuparem as terras de domínio dos índios. Foram eles Pizarro, Balboa, Pedro de Mendonça, Núñez Cabeza Vaca e muitos outros. Em um segundo momento, a coroa espanhola decidiu que os indígenas deveriam ser catequizados, defendidos dos inimigos e ensinados para alguns ofícios. Dentro dessas tarefas, cabia aos adelantados ensinar-lhes. Sobretudo, em troca destas benfeitorias, os índios deveriam pagar uma taxa ou prestar serviços aos colonizadores. A esta atividade denominava-se encomiendas. O problema é que esse sistema logo degenerou, levando o indígena à condição de escravo. No Paraná, esse sistema vigorou na Ciudad Real e em Vila Rica. Aos encomendados competia caçar, pescar e lavrar a terra para os seus senhores, além de construir habitações e coletar o mate nativo, que nesta região era farto. Esta exploração do trabalho indígena constantemente fazia surgir motins de descontentamento. Houve a ideia de trazer padres jesuítas da Companhia de Jesus para encarregarem-se da pacificação e conversão do indígena, encaminhando-o à religião cristã e deixando de lado as suas superstições. Em 1588, os padres jesuítas Ortega e Fildes já tinham percorrido a região de Guairá e, pelos dados disponíveis, informaram a existência de 200 mil índios, apontando a oportunidade ideal para a missão. Nesta época, os jesuítas peregrinavam entre as aldeias, onde nelas estes pregavam a palavra de Deus e o batismo. Mas por este sistema não havia eficiência, visto que faltavam sacerdotes para estimulá-los e corrigir os desleixos, seguidos de desinteresses por parte dos neoconvertidos, que não tendo próximo a ele um missionário, acabaria retomando as antigas superstições. Baseando, portanto, nos fatos comentados, foram organizadas, através dos jesuítas, aldeamentos de população indígena, chamada redução. Esta redução seria como alguns autores definem um município de índios, onde não precisariam deslocar-se frequentemente para outras regiões, fixando sua habitação e família em áreas estipuladas. Um exemplo são os casais que, quando se casam, recebem um terreno, onde são obrigados a cultivar. Além destas propriedades particulares, existiam as coletivas que a denominavam como propriedade de Deus, variando os turnos das famílias que se responsabilizavam em cuidar. A criação de animais para o arado ou abate também eram coletivos. Habitavam junto a eles os padres missionários que, com extrema fé e coragem inabaláveis, conseguiram aldear grande número de índios, os quais foram civilizados e catequizados, a tal modo que nestes fez brotar o trabalho sistemático e disciplinado, o que até então ninguém tinha conseguido. Esta façanha chegou a somar 13 reduções, situadas próximas de importantes rios paranaenses, como o Piquiri, Ivaí, Paranapanema, Tibagi e Iguaçu. Organização e Ensino. Numa redução, a autoridade suprema era o missionário. Mesmo assim, a tribo não perdia por completo os seus costumes, visto que para muitos cargos, entre eles o administrativo, o judicial, para punir transgressores, e o da segurança, eram ocupados pelos próprios indígenas. Cada redução tinha um missionário, por eles chamados de Pai Tuiá, ou Pai Velho, e um assistente, o Pai Mini, o Pai Novo. Tudo o que produziam como alimento eram armazenados em depósitos públicos. Cada família recebia a quantia certa de alimentos, para desta forma não existirem esbanjamentos e desperdícios demasiados por parte das donas de casa. Deste depósito também retirava-se uma quantia da produção referente aos impostos pagos à coroa espanhola. Os jesuítas optaram por não introduzir o uso do dinheiro entre os indígenas, com a finalidade de não os despertar a cobiça e a ganância. Muitas vezes, o excedente da produção ia para o comércio de Santa Fé ou Buenos Aires. Este percurso era realizado por um pequeno grupo de índios, sempre chefiado por um missionário que os defendia dos vexames, das fraudes ou roubos que os colonos viriam a aplicar nestes pobres homens. A edificação de maior importância era a igreja, tendo sempre como ponto de localização a praça principal. Já as casas eram estabelecidas uma do lado da outra e formando quadras. Decorrente dos saldos favoráveis pelo comércio e exploração da erva mate e de outras culturas que praticavam, estas reduções conseguiram construir moradias e igrejas maiores e até mais ricas que as de Assunção no Paraguai. Os indígenas levantavam cedo para o trabalho, mas esse regime era suave e bem organizado, com somente 6 horas diárias. Os homens dedicavam-se às atividades da agricultura e pecuária, e as mulheres orientavam-se para artes e tecelagem. Os próprios padres ensinavam aos índios diversas profissões, tornando-os tecelões, carpinteiros, ferreiros, lavradores, entre outros. Todos os dias, ao amanhecer e no final da tarde, homens, mulheres e crianças reuniam-se para a missa e as orações seguidas de cânticos. Logo após, os homens e mulheres dirigiam-se para os seus afazeres e as crianças para a escola. Aos domingos e dias santos, todos se encontravam e faziam grandes festas. O esplêndido sucesso dos aldeamentos gerou temores dos luso-brasileiros de São Paulo quanto à expansão espanhola para leste. Portanto, com afinco, começaram as incursões predadoras dos indígenas das reduções, os quais já possuíam relevante aculturização, civilização e disciplina, importantes para o trabalho que estes colonos requeriam. Portugueses e jesuítas espanhóis se afrontavam, e no ano de 1611 foi o seu primeiro encontro. Em 18 de setembro de 1628, a bandeira de Raposo Tavares e Manuel Preto dirigiu-se para a região de Guairá, e dos choques e confusões existentes, veio à tona o pretexto ideal para o grande ataque armado às reduções, quando um índio chamado Tataurana pede asilo neste aldeamento, pois ele fugia de um grupo de bandeirantes. Os portugueses o queriam, e os jesuítas se recusavam a entregá-lo. Foi, pois, o momento exato para dar início à invasão e destruição da redução de Guairá. Pelos conflitos entre reduções e bandeirantes, muitos índios morreram. Somente as reduções de Nossa Senhora de Loreto e Santo Inácio Mini escaparam dos violentos ataques do homem branco. Isto decorria pela sua posição geográfica ser mais ao norte do estado. A ofensiva dos bandeirantes foi tanta que até mesmo a Ciudad Real e Vila Rica, que são povoações espanholas, foram atacadas e, consequentemente, abandonadas, restando somente destruição. Paranaguá e o Ciclo do Ouro. A fixação definitiva da população na Baía de Paranaguá deu-se com a descoberta do ouro nos ribeirões da localidade. Surge então Paranaguá, a qual é elevada à categoria de vila em 1648 pelo capitão-mor Gabriel de Lara. Gabriel de Lara já havia explorado nosso litoral desde 1616 e no ano de 1640 possuía a incumbência de organizar um povoado. Em 1646 elevou-se o Pelourinho, coluna de pedra que simboliza a posse efetiva e oficial em nome do rei. Era de responsabilidade de Lara fiscalizar a exploração das minas e administrar a recém-nascida Vila de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá. Com grande prosperidade e fraternidade, seguiu-se a história. Já no ano de 1648, é coordenada por Gabriel de Lara a primeira eleição em território paranaense.